mãozinha pra cima aí. Quem é filho de Deus, pode botar a mãozinha pra cima aí. Eu queria que todo mundo desse uma salva de palmas pra Jesus, gente. Até porque, se não fosse ele, a gente não estaria hoje aqui revendo amigos, revendo parentes. Hoje é o último fim de semana das férias. E quem tá feliz, dá um grito aí! Talvez você não me conheça, mas eu tenho uma parte muito importante a ser cumprida hoje aqui. O cara do momento. De todos os lugares que você podia ir, você escolheu vir aqui. Me ouvir. Me ver. Me sentir. Eu sou aquele que sou responsável pela tua noite. Tiaguinho. Toma! Talvez pra você o meu nome não signifique nada. Mas através da minha máquina, posso ser capaz de fazer você lembrar do meu nome. Tiaguinho Top. Alturi, aí cheguei! Mas o que eu te mostrarei aqui será uma coisa que nem o universo poderá explicar. Bota a mãozinha pra cima aí! Todo mundo colocando a mãozinha pra cima aí que o Tiaguinho chegou! De tão bom que é! Esse será o momento que você nunca esquecerá. Então venha comigo. Pode vir com o Tiaguinho. Sinta o que eu tenho para te oferecer. Ainda não sabe quem sou? Fala aí, bebê. Pois bem, hoje eu sou o teu DJ. Pode botar a mãozinha pra cima quem tá solteiro de verdade. Pode botar a mãozinha pra cima, Turi, aí que eu cheguei. Pra mais um espetáculo, pra mais uma noite de muita emoção. Vai, meu top, libera as batidas, bebê. Quem tá feliz pode cantar essa pro Tiaguinho. Cheguei! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá... bora filmar agora! Bora iluminar! Bora iluminar o céu a partir de agora, Durinha aí! Vai iluminar tudo aí! Todos os canhões! Explodiu! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Alô, parceiro Maiquinho dos teclados, começamos, mano. Veio pra tirar pica-pau da família Sino Gênio Mariduba. O DJ número 1 do Brasil, DJ Tiaguinho Top, o jovem talentoso do Pará. Toma! A gente me abre o carinho, viu? E verdade, Clínio. Quando o Thiaguinho pinta aqui, Turi aí, ele viveu top. Bora aqui, hein? Thiaguinho. Thiago tá ali de camarote também. Piranha. Vem daqui a pouquinho. Entendo. A gente vai bater os parabéns, Thiago. Vai pra cima aí, mano. Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Parceiro Léo, do Saiba, um abraço pra você. O MA Promoções tá aí. O Givaldo Brito. O Juventude FM, tá todo mundo na área, no preto. DJ Lohan que tá tocando. Oi, pode vir piranha. Pode vir sem medo, enxereca, enxereca. O quê? Meu pau tá solteiro. Pode vir, então pode vir piranha. Pode vir sem medo. Vai no caquinhado, bora, bora, o caquinhado. Bora, bora, o caquinhado. Bora, bora, o caquinhado. Vai no chicado, caquinhado. No chicado, caquinhado. No chicado, tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Alô, fica pra como é que tá, mano? Esse DJ que tá tocando, sim, toca pra caralho. O hit do sapinho e caqueado. O hit do sapinho e fazendo caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. DJ Tiaguinho. Olha, parceiro João Pedro tá com a gente aí, no João Vitor também de Goiás. Olha, parceiro Flávio também. Ele, parceiro Fabinho, esperei o mano Vinícius também. O Henrique, a Jéssica, o Thiago, o Melo, tá todo mundo na área. O top das apresentações. O top das apresentações. Botei no rock doido, atrás de rapariga. Quem sabe lá no meio a chamou da minha vida. Botei no rock doido, atrás de rapariga. Quem sabe lá no meio a chamou da minha. Quem tem uma amiga piranha aí faz barulho. Quem tem uma amiga rock doida, aponta pra ela agora aí, bebê. Aponta que o bagulho tá doido. Tiaguinho Top. Um amigo particular, como empado tá com a gente, ele, Giovanni da Juventude. A Juventude é firme, um abraço todo mundo na área, um abraço. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. Quem vai amanhecer faz barulho, aê, papai. E hoje ele deixou de puçar pra curtir o Thiaguinho. Sempre em nome de pica-pau da família 5G de Marituba. Bora estourar! Bora estourar! Atenção! Atenção! Atenção! Quem tem moto aí, bota a mãozinha pra cima, só quem tem moto! Agora! Caralho, Ei! Oh! Ei! Oh! Tiaguinho. Anota aí, bebê. Ei, DJ, toca aquela que machuca. Ei, Tiaguinho, toca aquela que machuca. Ei, Tiaguinho, toca aquela que machuca. Ei, DJ, toca aquela. Vim, vai amanhecer e canta essa com toda a força pro Tiaguinho. Nem o sol. No rock do Tiaguinho, no rock do Tiaguinho, no rock do Tiaguinho. Porque você desapareceu. Olha o parceiro Talzinho junto com o Breno. Tiaguinho. Época aí, pica-pau da 5G de Maritu. Tiaguinho, no rock do Tiaguinho, no rock do Tiaguinho. Alô, Melri. O DJ, DJ, vai botando na pressão, DJ. O patrão Maiquinho. DJ, DJ, vai botando na pressão, DJ, DJ, vai botando na pressão. Nossa Pigariane com a gente, passe para também da cervejinha. Maricia e toda a galera com a gente. Alô Paula também, alô Pet. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha quem tá bebendo todas, canta aí pro Tiaguinho. Só quem tá bebendo todas. Quem gosta de marcante, dá um grito aí pro Tiaguinho. Pra mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, canta aí, ó. Pra tocar no paredão é pra tocar. Quem tá tomando cerveja aí? Paredão, pega sua latinha de cerveja agora. Tá no paredão, é. Bota pra cima a latinha de cerveja aí. Quem tá tomando cerveja? Paredão, é pra. Quem tá tomando uísque também, pode botar pra cima o copo de uísque aí. Paredão, é pra. Agora vira de uma vez, vira de uma vez, vira de uma vez, bebê! Tá no paredão, é pra tocar no paredão. É. Enquanto som do paredão toca, você tá com o homem cereja. Explodiu a dorinha aí! Bob Marley tá rolando, tá rolando, tá rolando. O Tiaguinho tá tocando! Tá rolando, tá rolando. Tô fumando um chá. Obrigado, parceiro! Virando com a gente, o Rogério, o Anderson também. Tô fumando. Parceiro Valdo e a galera da Baixada, todo mundo na área. Tá no pica-pau, pica-pau! O Maikinho dos teclados, velho. De um jeito diferente. Difícil esquecer essa sentada envolvente. Tô fumando um chá com a seda preta. Pra ver se eu esqueço aquele seu chá. O DJ te pegou de um jeito diferente. Difícil tu esquecer essa botada envolvente. Vem novinha rebolando, hoje a tropa tá legal. Vai novinha rebolando, hoje é aula social. Novinha bate na teca do pau. Novinha bate na teca do pau. Qual é a mulher que tá solteira nessa noite? Bota a mãozinha pra cima aí. Quem tem uma amiga que tá solteira nessa noite também, aponta pra ela aí. Porque a partir de agora, ela vai doidar, porra! Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. E o Tiaguinho vai tocar. Tá na você, tá na você, tá na você, tá na você, tá na tua piru. Sempre em nome de Pica-Pau da Família 5G de... Ele tá aqui do ladinho do Tiaguinho, um braço, um abraço! Virou solteira agora, toda a galera da Kit Praça de Aturi aí, tá todo mundo na área! Solteira agora, alô, Maiquinho! Já, bebê! Abandonada. Ai! Tá puder chegar mais perto da gente, vem te embora. Que ainda tem muito show, bebê. Vou tocar até 6 da manhã, não tô nem vendo hoje. Eu tô em Aturia e eu tô em casa! O cara do momento, o top das apresentações. Você está com o top das apresentações. DJ Tiaguinho Top. Cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado. E ainda estou no quarto, olhando o seu retrato. Fala, Maiquinha, só pra aquecer, Marcelo. Sua mão do passado, beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, vai a música. Olha o parceiro Braga, meu amigo pastor Felipe também tá com a gente. Um abraço com muito carinho, todo mundo aí na área. É tudo curtindo aqui, né? Aquele teatro, beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, vai a música. Quem tem uma amiga bandida, aponta pra sua amiga bandida aí. Aponta pra sua amiga rock doido. Ela que hoje pegou a fuga pra vir curtir o rock do Thiaguinho. Pode apontar pra sua amiga bandida aí. Aponta pra ela na moral. Agora, quem tem um amigo corno aí, aponta pra ele. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Aponta, meu bebê. Aponta pra ele. Aponta pro seu amigo que é besta pra mulher. Agora faz o seguinte, dá um abraço nele bem forte. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, ele um abraço. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho, nem passa. Alô, Valsinha, explodiu, G. Sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? No manso, de quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? Aquela batida, gente. Agora, quem tem um amigo que é besta pra mulher, aponta pro seu amigo que é besta pra mulher aí, aponta pra ele. Aponta pra ele e fala logo na cara dele assim, Maiquinho. Você é besta, meu irmão. Tu já sabe. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Tu já pensou no cabaré? Tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Bora, Pica-Pau, traz uma daí, meu mano. Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa. Eu reduto das poderosas. Alô, Thiaguinho. Me traz uma dose do seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Aquela amiga rock doido. Aquela amiga saliente. Que gostosa. Isso é muito quente. Vendo ela dançar no pole dance. Peraí, deixa eu fazer um pouquinho diferente, até porque eu gosto de tocar essa sequência aqui, aquela sequência que todo mundo dá valor. Eu sei que eu já posso acionar a sanfona. Posso acionar a sanfona? Ei, já posso liberar a sanfona do Rock! DJ Thiaguinho Top. cara do momento, o top das apresentações. Fala aí embaixo, fala aí embaixo. O top das apresentações. O top das apresentações. Ele tá tentando ligar pra ela em Belém, mas hoje navega a parada de manhã. Tô ligando. Vai. Solidão me pegou. E agora, Turi, aí? Agora vem me ver. Aqui, estou pensando em você. E aí? Eu te amo demais. Estou louco pra te ter. Perto aqui, bem perto, é doido. Predileto, sempre correto aqui com você. Com grande prazer. Meu amor. Explodiu. Vivo, vivo eu sou. Ela me ligou e por telefone ela chorou, Ela sentiu saudade. Ela quer voltar. E por telefone eu vi ela chorou. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Foi meu top. Ela chorou play de amor. Ela já sabe que o primeiro Cinela. A gente nunca esquece, né, bebê? DJ Thiaguinho. Thiaguinho Top. Thiaguinho Top. No máximo. A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem. Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, vim gravando o CD ao vivo, mano, mano. Que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que era amor de verdade. Te apaixonou, bebê? Oh, bebê. Me apaixonei quando eu vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção me olhando. E eu não resistia pra você. Só rock doido, né? Te ver. Olha aí, ó. Chorei sem querer. Onde do forró, segura corações apaixonados. Thiaguinho. Sou o primeiro homem da lua. O top. Fazendo o que ninguém já fez. Bora, já, já, eu preparo aqui daqui a pouquinho. A gente já bateu os parabéns aí, viu, mano? Amando pela décima vez. Sou apenas um ser humano que precisa sonhar antes. Eu vou roubar esse chapéu de cowboy, viu? O que será? Será? Que parceiro Giovanni Brito, lá da Juventude FM, tá todo mundo embaixo. Um abraço aí, parceiro. Bob 4KN, parceiro Madison Rony também. Colômbia, o parceiro Paulo, o Lino também, parceiro Jailton e a família. Prejuízo, prejuízo. Tá inútil nada contra a corrente, afinal, quem decide é o coração. O que será? Chegar nessa região, o que será? E poder tocar um pouquinho de tudo pra todo mundo. Quem viver? Maiquinho dos teclados! Não há noite que não se acabe. DJ! De tudo estrela é você. Quem vai beber é nós, hein? 24 horas por dia, onde todo céu. Vai meu top machuca! O top. A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse. Escreve no carinho todo mundo aí. Fala, Thiago, prepara aí, mano. Já já, os parabéns. Mas faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que era amor de verdade. Se apaixonou, me apaixonei. Quando eu vi o olha o parceiro Marinaldo, olhos brilhando, lá da CB, tira, o parceiro Regis também do Frango, e a Marta Reis, Liliane, tá todo mundo na área. Você me apavorei quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo. Nunca mais ia te ver. Chorei sem querer. O top das apresentações. Sem uma chance pra dizer. Vai, Thiaguinho! O quanto estava apaixonado por. Você está com o top das apresentações. DJ Thiaguinho Top. Vai! Chama! É o piseiro apaixonado do Gu. Cê é mais uma dele. É mais uma do DJ aqui. Amiguinho. Assim. Ah, você. O meu coração. Olha só, traz um pacote aí pro Giovanni Brito. Já não. Da Juventus FM. Um abraço, mano. Consigo te esquecer. Seu abraço. Quem vai amanhecer, canta esse aí pro Thiaguinho. Seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Quem sabe canta. Não vai ser. Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Iris e DJ Guga. Respeita. Simba. Abre o carinho, parceiro Maiquinho. Falou que vinha coração. Lá de Belém do Pará. E tá aqui com o Thiaguinho, lá do top. E a gente gravando aquele CD, mano. Meu patrão Pia. Pica-pau da família 5G. Bota bebê. A R. Se não for você. Na JRJ. Disse eu. Aquela sentadinha que tu tem. Pica-pau, vem a primeira dama. Alô, pica-pau. Bota Sempre em nome de Pica-Pau da família 5G de Marituba. Ei, Natanzinho! Vem pra farra, mas eu, Natanzinho! Quem conhece alguém invejoso aí, bota a mãozinha pra cima. Aquela pessoa que fica perturbando a tua vida, vendo os status, fica comentando. Fala assim pra essa porra aí, ó. Fala assim pra ele, assim, ó, assim, ó. Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida. Pararará. E quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia. Pararará. Ei, parceiro Rogério e parceiro Renan. Quer dar conta da baixada do lado do Thiaguinho. Pararará. Toma! E quer saber como é que eu faço a minha farra todo dia. Pararará. Não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia. Porque eu faço meu dono, putaria. Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia? Arrasta pra cima, arrasta. E na fazenda Marovi, no carro cheio de novinha. Arrasta pra cima, arrasta. Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia? Arrasta pra cima, arrasta. Uma carrada de mulher, tudo louca de lancinha. Arrasta pra cima, arrasta tudo pra cima que o Thiaguinho tá na área, bebê. Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete? Mas diga agora e já já esquece. Oi, tu não me merece. Toma! Mas o jogo virou. Tô revezando a situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão? Minha grande amiga Raíssa. E eu não... Um abraço com muito carinho, viu, Raíssa? Tamo junto, João. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra transferar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Aponta aí, meu. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Vai ligar. Cê vai beber. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É o que, meu filho? É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Olha quem tá bebendo todas, eu quero que cante essa música aí pra minha ouvida aqui. É o que tá tendo. Só quem sabe canta. Amor pra todo lado. Tá doendo. Tô sofrendo. Quem tá de férias canta. Só tá me atendendo. Tô. Ai, que vontade de tacar meu celular. Essa confusão da sua boca com seu coração. Cê fala uma coisa, o coração quer outra. Mas eu só sei quem tá com razão. É como se a saudade de mim. Já já os parabéns. Ele do seu parceiro Thiago, já já os parabéns, viu? Se eu fosse o meu amor, e a cachaça é a desculpa pra você. Alô, Thiaguinho! Ouvi dizer que sua boca esqueceu. Esqueceu foi o quê? Esqueceu foi porra. Quando você bebe umas coisas, me liga. Obrigação, traz um pacote aí, parceiro Léo do Cyber. Lá do ML, um abraço pra você com muito carinho. Finge aí que tá de boa. O pacote também, parceiro Come Pato da Inara. Ele tá comigo. Vai aqui, bota na pegada de fé. Eu muito conto com meu Deus que tá no... Bora, parceiro Telfinho, junto! Passeia pra correr em todo canto, a humildade, a disciplina nos irmãos. Ele, parceiro Breno, Pica-Pau! Eu dei a... Na época, Pica-Pau, da família 5G! com gente de Marituba. Por cima da cela eu mostro que vem. Do ladinho, abraço, Léo. Eu vou, vai com a navaga. Alô, Breno! Segunda-feira com certeza eu vou por cá. O pessoal e a galera animada. Que gosta de comer água da Inglaterra, me espera. Olha que eu vou. Agora tá chegando uma vaquejada do Raul. Eu tô sabendo. O pessoal e a galera animada. Que gosta de comer água da Inglaterra, me espera. Eu tô perdido, nasco rádio uma morena. Vou chegar em um pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. É minha sina, é a força da natureza. Tem a ser... Olha o bagulho doido, doido! Tiaguinho Top. Cheguei! O top das apresentações! Gravando um CD ao vivaço! E eu vou preparar mais uma, mais uma, mais uma! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, agora! Do momento da RX. Um sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Nem um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você.